R.R. Sente a verve, não é o que eu quero dizer, é o que o espírito pede. Sex, drugs, and rock and roll, nem que nada é seu, eu sei. Sócrates errou, pra quem se desnata, cuidado pra não falhar. Quem aperta o gatilho, não diz que vai atirar. O monstro avança, quem tem um sonho não dança. Só revolta é ímpar, só vingança é particular. Recuse convicções idiotas, cedo o tamanho das contradições que suporta. Não tenho só resposta, encontre seu caminho, eu aceno fininho. Trai o mundo, mas não vou me trair. Derrubo quem for, mas não aceito cair. Tô de pé fluindo, até mudo eu mudo. Apesar de tudo, vou viver sorrindo. Me expulsaram do céu. É só questão de tempo. O momento é resultado de tudo que ganhou, venceu. Esteja você contra ou a favor, entendeu? Não esqueça quem paga minhas contas. O que cê diz não me afronta, porque não conta a favor do contra. DTK, a sombra queda. Tudo bom, sempre chega metendo bronca. Tamo bem, queremos emoção. Moralistas pensam e têm liberdade, sentem e sombra. Acidez tá viva, minha loucura é meu chão. A plenitude é a maior inimiga da evolução. Me mantenho de pé sem religião. É que o homem precisa da fé até pra crer na razão. Não sou ateu, moro, crente nem cristão. Pro vingador nada é mais inspirador que a rejeição. Expulsaram do céu. Inimigos são, inimigos são troféus. Baby, anjos caem pro som real. Sou real, sou real. Inimigos são, expulsaram do céu.